Julgamento Racial. Mais uma vez, parado julgamento na área, alertando os manos conscientes e também de mente fraca, não sei por que o pensamento diferente. Se somos todos iguais, em busca de um grande objetivo, objetivo de paz, em busca de união, não sei por que então existe o racismo, o preconceito e a discriminação. Porque a cor da minha pele não vai julgar minha atitude, pilatras preconceituosos que sempre se ilude, dizendo que o nega é sempre o culpado, mas se esquece que o sistema é safado. E por atos banais somos todos julgados, condenados a viver sem objetivo e sem razão. Lá da África, Angola, foi a escola e comandou a grande reação. O movimento vem crescendo, mostrando atitude, mostrando o talento. A miscigenação é necessária no planeta para que não aconteça o holocausto racial. Não se esqueça que a paz é a união, são as armas que nós temos contra a discriminação. A inteligência, a consciência é o combustível que comanda a reação. Imagine todo o povo unido, esquecendo do racismo, dessa vida de drogas, violência e de gente suicida. Eu queria acreditar, confesso que cheguei um dia a imaginar, numa lombra muito louca, cheguei a pensar que as duas classes sociais, periferia e burguesia, pudesse viver em paz. O sangue negro é minha cor, só peço ao Senhor que salve o povo negro e os brancos, e olhe pras famílias que vivem sempre em paz. O sangue negro escorrendo pelo chão, esse é o resultado do racismo, preconceito e da discriminação. Temos que conviver com isso todo dia. Vejo sangue negro nas ruas da periferia. Somos julgamento racial procurando harmonia. Somente a paz e a união pode trazer a alegria. Miséria, miséria é o que prevalece na favela. A falta de trampo decente de grana nos leva a ser considerado alvos de dor. Então veja só, olha ao seu redor, cada vez pior. O preconceito aumentando, a violência vem crescendo, e as autoridades fingem não estar vendo. Se esconde atrás de incompetência e arrogância, mas se esquece que o racismo vem desde o tempo de colônia. Desde pequeno, bem pequeno, já conhecemos a discriminação. Só por ter a pele escura e te chama de ladrão. Não quero nem saber quem é você, e no caso for polícia já te pensei em bater. O negro vem sofrendo há muito tempo, mas com a cabeça no lugar, vossos conhecimentos não dando ideia pra quem cultiva o racismo. Vossou sua cultura e conquistou o seu objetivo. Vossou no que torrente e chicote não combina com inteligência. Pode arara, não castiga resistência. Exploração escrava, nunca mais. Que se foda o racismo, nós precisamos de paz, onde reina a união com muita força de vontade e muita determinação. Conquistando o nosso espaço, nós vamos conseguir, nós vamos acreditar, nunca vamos desistir. Mas por enquanto a violência e o preconceito predomina por aqui. O sangue negro continua a cair, continua a cair. Olha o sangue negro escorrendo pelo chão. Esse é o resultado do racismo, preconceito e da discriminação. Temos que conviver com isso todo dia. Vejo sangue negro nas ruas da periferia. Somos julgamento racial procurando harmonia. Somente a paz e a união pode trazer a alegria. Racistas otários, aqui fica a pergunta que ninguém me respondeu. Por acaso, meu amigo, você sabe a cor de Deus?